Thank you. Thank you. Pennsylvania is approximately 0, vehicle 010, ground 06. Controle 208, boa noite. Salvador, bom dia, azul, 9095. Azul, 9095, bom dia, contato Roberto, saída São João, número 360. São João, para o 360, 9095. Valeu, da Brasil 9495. Hoje é que eu 118, Unit 10-5, same turn, left at level 070. Mobius, pull the fence. Cross to the port, you set up down over there. Well, I've got a spell to go out and grab, I have my case on the left. As you are the German Department of Infantry, we are on a construction for your vision this month.5 boa noite, espera a identificação, chegando com mais de uma, reduza a velocidade para 2509, deixa e mantém a nível de voo 0620. Muito bom dia, 400, Arboruno, agora leva o 9082. Corrigir autorizado, LA ID com a função na 0, o vento na 1, 0 graus de medição. Bravo, number 118. Thank you. Bravo 9014, buon giro, dalla buona giornata, vi sto mantenendo di svolgere. 4815, 310, 2110, 0, 7. Alternativa 1, 2,5, 0. 2895, bom pouso. Bruno, ora 7209, sessione di notificazione, segnale come di una busta mantenere un video di usare il segnale, autorizzato giù. Allora, 0154, autorizzato posto, spesso 10, 31, 10, 0, 07. Io posso, 04. Eu não sei se você está dizendo que está privado de procedimento, então eu utilizo o outro, mas eu não quero.